Estou aqui na cidade, sentindo muita saudade da minha igrejinha do interior. Ela é muito simplesinha, ela é muito humildezinha, mas é cheia de amor. Ali naquele sertão, são humildes os irmãos, mas sentem grande temor. Ali naquela igrejinha, os velhos, as criancinhas, todos louvam ao Senhor. Quem me dera estar agora, ah, ali naquele sertão, dentro daquela igrejinha, reunido com os irmãos, o povo unido de mãos dadas, a igreja toda avivada, cheio de satisfação. Com a vida sempre alerta, com a Bíblia sempre aberta, fazendo meditação. Unido ao bom dirigente, quem é mais inteligente nos caminhos do Senhor? Quase sempre eu fazia, abrindo a igrejinha para culto de louvor. Quem me dera estar agora, ah, ali naquele sertão, dentro daquela igrejinha, eu os irmãos. Como é linda a igrejinha, as paredes são branquinhas, ela é mesmo um amor. Dá gosto a gente olhar lá em cima do altar, um lindo buquê de flor. As paredes são enfeitadas, todas de cor variadas, para a glória do Senhor. Estou aqui na cidade, sentindo muita saudade da minha igrejinha do interior. Quem me der estar agora, naquele sertão, dentro daquela igrejinha, reunido com os irmãos.